André Cedês, o Moral de Ibicoara. Ô Ângelo, Patrick Valentim Internacional, filhinho. Você não tá entendendo, não? Ô cachorrão, cachorrão do brega. É. Um solo male de magione. Um solo male de miró. Marquinhos, cê deixou. Ai, solo male de my head. Estendo Marquinhos de miró. My baby, oh, stop pensando em alguém. Y este le acuente no se de los de cuenito pai. Es mi querida Harry, y este cuenito pai. Traga bebida aquí, Osmarindo. Y este lo que te chi por esto que te chito pai. E este que me rani, vem pra cá, Angeluzinho. Estou pensando em ti. Ai, mirou, pode nada. Estou pensando em amor. Ai, solo mai de ti e mais Johnny. Solo mane te miró, cadê o baratinho? Solo mane te mai etio. Etina mine miró. Eu batizei essa música como espinafre. E te ancho, my baby. Estou pensando em ti. Ai, espero que te não te quero te cantiba play. Ai, fuma só um cigarrinho, vai. Dá um traguinho, come um pedacinho de bolinho. Ui, Didu, espero que te tipo lequita este tipo play. E que nere rani. Winners tipo fly. Eros Ramazotti, estou pensando em alguém. Eros, estou pensando em ti. Estou pensando em amor. O telefone pra contato é 779-9999-6266. Miro Produções.